Olá, muito bom dia. Hoje a conversa acontece com Mário Brito, presidente do Futebol Clube de Oliveira do Hospital. Hoje inicia então a pré-época, hoje esta segunda-feira, 10 de agosto. Como é que foi a deliberação deste início de pré-época? Bom dia. A deliberação tem por base a informação ainda não oficial por parte da Federação Portuguesa de Futebol, de que o campeonato poderá iniciar-se ou irá iniciar-se entre o dia 20 e o dia 27 de setembro, e face a isso nós sentimos que é necessário começar a preparar os jogadores para que depois, em termos físicos, estejam habilitados e em condições de poder jogar em condições normais e evitar lesões mais tarde, e portanto há que ter um tempo de trabalho razoável para poder evitar todas essas situações. O que lhe posso também dizer é que, de facto, a informação que temos é nenhuma por parte da Federação de Futebol em termos de quais são as condições de trabalho que temos que cumprir. Há uma série de situações por esclarecer, nomeadamente os testes de Covid, que nós iremos suportar nesta primeira fase, mas que é de todo impensável e impossível manter essa situação se for condição obrigatória por parte da Direção-Geral de Saúde. Muito bem. Falando então de Covid, também nos últimos dias, o Oliveira que avançou com um plano de contingência, certo? Sim, nós estamos a tentar cumprir minimamente com todas as exigências que a situação obriga. É uma situação para nós também nova, difícil de gerir, mas vamos tentar minimizar estas situações de modo a não comprometer ninguém. Acredita que esta pré-época e este contexto de treino não seja um risco para os jogadores e toda a equipa? Nós esperamos que não, mas de facto é uma situação que não está totalmente nas nossas mãos. Mas pronto, é como disse anteriormente, vamos tentar acompanhar o mais próximo possível todas estas situações diariamente. E falando então do arranque do campeonato, a esta altura o Oliveira já tem o seu plantel fechado ou poderão chegar alguns jogadores? Não, de momento não vai chegar mais ninguém. Vamos iniciar a época com os jogadores que temos. Pensamos que temos uma equipa minimamente competitiva e que poderemos fazer um campeonato interessante e engraçado. Obviamente com o objetivo sempre da manutenção, que é a nossa prioridade. Muito bem. E tem noção de quantos jogadores são novos e quantas renovações o Oliveira fez? De facto, agora de cabeça não tenho os números certos, mas novos serão cerca de 11 jogadores. O restante plantel mantém-se da época passada, que estamos a falar de mais 12 jogadores. Muito bem, enquanto o presidente do Oliveira, olhando também para esta situação atual, o que acha de. Acha que um jogo desportivo tem que ter público nas bancadas? Obviamente que isso é fundamental para todos nós, porque não faz sentido ter o futebol mais a mais ao nosso nível, sem qualquer tipo de apoio e de participação dos sócios no estádio. Não faz sentido nenhum este tipo de futebol, apesar de compreender de que a situação é complexa e difícil de decidir. Mas se tiver que ser assim, teremos que respeitar essas decisões.